papai. Mais um aí pros corações apaixonados. Curtindo, Adrianinho dos teclados. Ao vivo, viu? Adrianinho dos teclados, o boizinho de Pernambuco. Meu amor, eu te espero no mesmo lugar. Tô falando sério, vou te perdoar. Quem ama não mente, isso eu posso ver. O amor sempre vence, eu amo você. Então volta, volta pra mim. Então volta, sem você tá ruim. Então volta, por Deus, por favor. Então volta, pelo nosso amor. Oh, paixão, é pro corações apaixonados. Adrianinho dos teclados, o boizinho de Pernambuco. Meu amor, eu te espero no mesmo lugar. Tô falando sério, vou te perdoar. Quem ama não mente, isso eu posso ver. O amor sempre vence, eu amo você. Então volta, volta pra mim. Então volta, sem você tá ruim. Então volta, oh Deus, por favor. Então volta, pelo nosso amor. André CDs, o moral de Bicoara.